cara, primo, e a minha casa é a praia do cassino. Mano, vem comigo, chega no estilo, cola aqui na grade, na roda dos amigos. Seja bem-vindo, o luar tá lindo, polícia na volta, mas a gente tá limpo. As minas tão se rindo, a calça tá caindo. Joga o boné pro lado que elas acham mais bonito. O rolê tá florido, a noite ajudou. Clima de inverno em pleno pique de verão. Mente sã, corpo são, só pensamentos bons. E só pra melhorar, vagabundo aumenta o som. Alguns manos querem treta, hoje eu tô sem. Eles querem que eu me sinta mal, mas eu me sinto bem. Porque hoje eu tô zen, eu acordei bem. E a família também, tá todo mundo bem. Alta positividade na volta do bonde. Muita responsabilidade pra chegar com o bonde. Corpo fechado, sem espaço, onde a inveja não se esconde. Onde os vermes nem me viu e a maldade anda longe. Hoje é dia de alegria, sorria. Hoje é dia de fazer o que há tempos não se fazia. Hoje é o dia do triunfo, da harmonia. E todo dia é dia de acabar com a covardia. Olha nós quem diria, sofredor não tá sofrendo. A pobreza ficou pobre, a riqueza florescendo. Tenha fé em si mesmo, esperança é o alimento. Tem que ter força e coragem na pedalada contra o vento. Não procuro por defeitos, tô atrás das virtudes. Mais do que desejo, tem que ter atitude. Lágrimas de crocodilo, pode pá que não me iludem. Fé na vida, guerreiro, levanta a cabeça e lute. Guerreiro, tamo junto, guerreiro. Seja de verdade, seja por inteiro. Guerreiro, tamo junto, guerreiro. O sol ainda brilha, nós ainda vivemos. Guerreiro, tamo junto, guerreiro. Seja de verdade, seja por inteiro. Guerreiro, tamo junto, guerreiro. O sol ainda brilha, nós ainda vivemos. É a raça vagabunda, ha, nós mesmo. Que a gente plantou ontem, hoje tamo colhendo. Fazendo jus aquilo, carregamos no peito. Superação vence o cansaço e a ação vence o medo. Eu tô vendo meus manos fazendo por merecer. Mais do que isso, eu quero ver eles fazendo acontecer. Vitórias e glórias, umas vão e outras vêm. Podem contar minhas derrotas, porque hoje eu tô bem. Então avisa a diretora que hoje eu tô bem. Avisa a professora que hoje eu tô bem. Avisa o treinador que hoje eu tô bem. Hoje eu tô bem, hoje eu tô bem. Avisa os inimigos que hoje eu tô bem. Avisa os falsos amigos que hoje eu tô bem. Avisa a minha ex que hoje eu tô bem. Hoje eu tô bem, hoje eu tô bem. Avisa minha família que hoje eu tô bem. Avisa os parceria que hoje eu tô bem. Avisa lá quebrada que hoje eu tô bem. Hoje eu tô bem, hoje eu tô bem. Guerreiro, tamo junto, guerreiro. Seja de verdade, seja por inteiro. Guerreiro, tamo junto, guerreiro. O sol ainda brilha, nós ainda vivemos. Guerreiro, tamo junto, guerreiro. Seja de verdade, seja por inteiro. Guerreiro, tamo junto, guerreiro. O sol ainda brilha, nós ainda vivemos.